Fecheiro 22, página 130, capítulo 13. O frio colar cervical irrita-me o pescoço e torna ainda mais difícil controlar os tremores. Pelo menos já não estou no tubo claustrofóbico com os estalidos e zumbidos das máquinas à minha volta, escutando uma voz mecânica dizer-me para ficar quieta, enquanto tentava convencer-me de que ainda conseguia respirar. Mesmo agora, depois de me garantirem que não haverá lesões permanentes, sinto falta de ar. Os principais receios da equipa médica, danos na medula espinal, via respiratória, veias e artérias, foram postos de lado. As equimoses, a rouquidão, a laringe inflamada, esta estranha tosse, não são motivo para preocupação. Vai ficar tudo bem. O mimo gaio não perderá a voz. Onde está? Quero perguntar. O médico que explique se estou a perder a cabeça. Só que não devo falar agora. Nem sequer posso agradecer ao Boggs quando ele me vem visitar, examinar-me e dizer-me que já viu ferimentos muito piores nos soldados quando estes aprendem estrangulamentos nos treinos. Foi o Boggs que imobilizou o Pita com um soco, antes que este pudesse causar-me danos permanentes. Sei que o Haymitch teria vindo em minha defesa se não tivesse sido apanhado completamente desprevenido. Apanhar-me a mim e ao Haymitch desprevenidos é coisa rara. Mas estávamos tão obcecados por salvar o Pita, tão angustiados por sabê-lo nas mãos do Capitólio, que a alegria de o ter de volta nos cegou. Se tivesse tido um encontro em privado com o Pita, este ter-me-ia assassinado. Agora que está louco. Não, louco não, lembro-me, sequestrado. Foi a palavra que ouvi o Plutarch e o Haymitch pronunciarem quando passei por eles no corredor, deitada na minha maca. Sequestrado. Não sei o que isso quer dizer. A prima, que apareceu momentos depois do ataque e tem permanecido ao meu lado desde então, tapa-me com outro cobertor. Acho que te vão tirar o colar em breve, Katniss. Não terás tanto frio então. A minha mãe, que está a ajudar numa cirurgia complicada, ainda não foi informada do ataque do Pita. A prima pega numa das minhas mãos, que mantenho cerrada, e começa a massajá-la até ela se abrir e o sangue começar a circular de novo nos dedos. Está a pegar na minha outra mão quando aparecem os médicos. Tiram-me o colar, dão-me uma injeção para as dores e o inchaço. Fico deitada conforme as suas ordens, sem mexer a cabeça, para não agravar as lesões no pescoço. O Plutarch, o Haymitch e o Beatty estiveram no corredor à espera que os médicos os autorizassem a ver-me. Não sei se já contaram ao Gale, mas como ele não está aqui, presumo que não. O Plutarch deixa sair os médicos e tenta mandar sair a prima. Mas esta responde: não. Se me obrigar a sair, vou diretamente à sala de operações e conto à minha mãe tudo o que aconteceu. E estou a avisá-lo, ela não vai gostar nada de ver um produtor dos jogos a mandar na vida da Katniss. Sobretudo quando este não soube cuidar dela. O Plutarch parece ofendido, mas o Haymitch ri-se. Eu desistia, Plutarch, sugere. A prima fica. Bem. Katniss, o estado do Pita foi um grande choque para todos nós, começa o Plutarch. Não podemos deixar de reparar na sua deterioração nas últimas duas entrevistas. Era evidente que ele tinha sido maltratado e imputámos o seu estado psicológico a isso. Agora acreditamos que se passava mais alguma coisa, que o Capitólio estava a submetê-lo a uma técnica bastante invulgar, conhecida por sequestro. Beatty? Infelizmente, começa o Beatty, mas não posso dar-te todas as particularidades desta técnica, Katniss. O Capitólio faz questão de guardar segredo acerca deste tipo de tortura e penso que os resultados são contraditórios. Isso sabemos de facto. É uma forma de condicionamento pelo medo. A expressão sequestro é uma tradução da palavra inglesa hijack, que antigamente significava capturar. Ou melhor, até apreender. Queremos que tenha sido escolhida, porque a técnica implica a utilização de veneno de vespas batedoras, ou tracker jackers, em inglês. E o jack sugeriu Hijack. Tu foste picada nos primeiros jogos da fome. Por isso, ao contrário de nós, tens conhecimento em primeira mão dos efeitos do veneno. Terror, alucinações, visões horríveis da perda daqueles que amamos. Porque o veneno tem como alvo a parte do cérebro que controla o medo. Estou certa de que te lembras de como era assustador. Também sofreste de confusão mental depois? Pergunta o Beatty. Uma sensação de ser incapaz de distinguir o verdadeiro do falso? A maioria das pessoas que foram picadas e sobreviveram descreve algo do género. Sim, aquele encontro com o Pita. Mesmo depois da confusão passar, não sabia se ele me tinha salvo a vida enfrentando o cato ou se eu o havia imaginado. Recordar torna-se mais difícil porque as recordações podem ser alteradas. O Beatty bate levemente na testa. Trazidas para a frente do cérebro, revistas e armazenadas de novo na sua forma alterada. Agora imagina que te peço para recordares alguma coisa, ou por sugestão verbal, ou obrigando-te a ver a gravação do acontecimento. E enquanto essa experiência é relembrada, dou-te uma dose de veneno de vespa batedora. Não para induzir uma perda de consciência 3 dias, mas apenas o suficiente para incutir medo e dúvida na recordação. E é isso que o teu cérebro vai armazenar a longo prazo. Começo a sentir-me mal disposta. A prima faz a pergunta que tenho na cabeça. Foi isso que fizeram ao Pita? Pegaram nas suas recordações da Katniss e alteraram-nas para as tornar assustadoras? O Beatty acena que sim com a cabeça. Tão assustadoras que ele encararia como uma ameaça à própria vida, podendo tentar matá-la. Sim, é a nossa teoria neste momento. Tapo a cara com os braços porque não acredito que isto esteja a acontecer. Não é possível. Alguém levar o Pita a esquecer-se de que me ama? Ninguém poderia fazer isso. Mas é possível inverter essa situação? Não? Pergunta a prima. Temos muito poucos dados sobre isso, responde o Plutarque. Nenhuns, na verdade. Se a reabilitação de casos de sequestro foi tentada antes, não temos acesso a esses registros. Bem, mas vão tentar, não vão? Insiste a prima. Não vão simplesmente fechá-lo num quarto acolchoado e deixá-lo a sofrer? Claro que não. Vamos tentar, prima, afirma o Beatty. Só que não sabemos até que ponto seremos bem-sucedidos, se é que conseguiremos alguma coisa. Os acontecimentos assustadores são os mais difíceis de extirpar. Afinal, são os que recordamos melhor, por natureza. E além das recordações da Katniss, ainda não sabemos que mais foi alterado, acrescenta o Plutarque. Estamos a reunir uma equipa de profissionais de saúde mental e militares para preparar um contra-ataque. Eu, pessoalmente, estou otimista. Acho que ele recuperará completamente. Acha? Pergunta a prima sarcasticamente. E o que é que você acha, Emides? Afasto ligeiramente os braços para poder ver a expressão do Haymitch. Ele parece exausto e desanimado. Acho que o Pita poderá melhorar um pouco, admite. Mas não acho que alguma vez volte a ser o mesmo. Fecho novamente os braços, afastando tudo e todos da minha visão. Pelo menos está vivo, afirma o Plutarque, como se estivesse a perder a paciência connosco. O Snow executou a estilista e a equipa de preparação do Pita em direto na televisão hoje à noite. Não fazemos ideia do que aconteceu à Effie Trinket. O Pita está doente, mas está aqui connosco. E isso representa uma melhoria definitiva em relação à situação em que ele se encontrava há 12 horas. Lembremos-nos disso, está bem? A tentativa do Plutarque para me animar, acompanhada da notícia de mais 4, talvez 5 mortes, surte o efeito contrário ao pretendido. A Portia e a equipa de preparação do Pita, a Effie. O esforço para conter as lágrimas faz palpitar a garganta e começo novamente a arquejar. Por fim, não têm outra alternativa senão sedar-me. Quando acordo, pergunto-me se essa será a única maneira de eu dormir agora. com drogas injetadas no braço. Ainda bem que não devo falar durante os próximos dias, porque não quero dizer nada, nem fazer nada. Com efeito, sou uma doente exemplar. A minha apatia é tomada por autodomínio, obediência às ordens dos médicos. Já não me apetece chorar. Na verdade, só consigo ter um pensamento, uma imagem do rosto do Snow, acompanhada do sussurro na minha cabeça. Eu vou matar-te. A minha mãe e a prima revezam-se a tratar de mim, convencendo-me a engolir bocados de comida mole. De vez em quando aparecem pessoas com atualizações sobre o estado do Pita. Os níveis elevados de veneno de vespa batedora estão a desaparecer do seu corpo. Ele está a ser tratado apenas por estranhos, naturais do 13. Ninguém do 12 nem do Capitólio foi autorizado a vê-lo, para impedir o estímulo de quaisquer recordações perigosas. Uma equipa de especialistas trabalha horas a fio, elaborando uma estratégia para a sua recuperação. O Gale, em princípio, não devia visitar-me porque está confinado a uma cama com um ferimento no ombro. Mas na terceira noite, depois de eu ter sido medicada e a intensidade da luz reduzida para a hora de dormir, ele entra sorrateiramente no meu quarto. Não fala. Roça apenas os dedos pelas feridas no meu pescoço, com um toque tão delicado como asas de borboleta. Dá-me um beijo entre os olhos e desaparece. Na manhã seguinte, recebo alta do hospital com recomendações para não fazer gestos bruscos e falar apenas quando necessário. Não me dão um horário, por isso vagueio sem destino pelo 13, até a prima ser dispensada do seu serviço no hospital para me levar para o novo compartimento da nossa família, o 2212. Igual ao último, mas sem janela. O ranúnculo recebe agora uma ração diária de comida e uma caixa de areia que colocamos por baixo do lavatório na casa de banho. Quando a prima me aconchega na cama, ele salta para a minha almofada, competindo pela atenção dela. A prima pega nele ao colo, mas permanece concentrada em mim. Katniss, eu sei que tudo isto que aconteceu com o Pita é terrível para ti, mas lembra-te de que o Snow esteve a influenciá-lo durante semanas e nós só o temos há alguns dias. Há uma probabilidade de que o velho Pita, aquele que te ama, ainda esteja lá dentro, procurando voltar para ti. Não desistas de acreditar nele. Olho para a minha irmãzinha e penso em como ela herdou as melhores qualidades que a nossa família tem para oferecer. As mãos milagrosas da minha mãe, a cabeça equilibrada do meu pai e a minha persistência. E tem também outra coisa, algo só dela. A capacidade de olhar para a confusão da vida e ver as coisas como elas são. Será possível que tenha razão? Que o Pita poderá voltar para mim? Tenho de ir para o hospital, anuncia a prima colocando o ranúnculo na cama ao meu lado. Façam companhia um ao outro, está bem? O ranúnculo salta da cama e segue até à porta, queixando-se ruidosamente quando é deixado para trás. É impossível fazermos companhia um ao outro. Passados talvez 30 segundos, percebo que não aguento ficar fechada naquela serra subterrânea e abandono o ranúnculo à sua própria sorte. Perco-me várias vezes, mas acabo por chegar à defesa especial. Toda a gente que passa por mim olha para as nódoas negras e não posso deixar de me sentir inibida, ao ponto de puxar o colarinho até às orelhas.